Avante resistência sem queimar ou levar tinta. Através das realidades que você pinta e borda, traços que abordam quem já transborda. De contradições em adição desde que acorda e dorme, com as cantorias que confundem sobre aonde a teoria e prática se fundem e se fortalecem bem antes do prática. Falta de coerência, um mal a se erradicar. Existia caminhar, tu estacionou no divã. O ringue, o gongo soa pra todo tipo de fã. Advogarem pro ídolo que é uma joia. As faces do movimento que tem paz pra quem apoia. Só desestabiliza habilidade aplicada no exercício da cultura da queixa desenfreada e sem revisão. Quem lembra que a união faz força e essa força é pra todos sem exceção. Sigamos em frente pensando na unidade, se equilibrando na fala sem imunidade. Contra o erro próprio, seres imperfeitos, sem tentar combater preconceito usando preconceito. Quem guia também se perde, uma hora é a pedra e outra é o teto. Com a mesma língua que se cobra que se paga, o desvio do papo reto. Peça um conselho e leve um paradoxo. Nesse filtro a mais sujeira do que filtra monóxido. No palco a altitude da atitude, em cima do pitch mostra a beatitude. Desce e cola com as biates que ilude. Ideia mais fraca que a carne, e ainda mais seguido do que o Fred pelo Barney. Mas pela controvérsia vão controverso, despedem o seu profeta e se vão dispersos. Pescadores de ilusões com rede wireless, buscando carpas e acham o monstro do lago Ness. O estresse sobra pra quem faz o retrato falado de uma rede real da qual também se vive o outro lado. Já que a lua cheia brilha, mas tem o seu lado oculto. Tem bocas cheias de rimas mostrando o lado oculto, mas no menor deslize no que diz é tido como insulto. Visto como moleque querendo ser adulto, adulterão da verdade que é de múltipla escolha. Se é aquilo que planta, então que aquilo colha. Condenam até que o seu coração encolha, sendo que ele é um mero instrumento da caneta e da folha. Quem guia também se perde, uma hora é a pedra e outra é o teto. Com a mesma língua que se cobra que se paga, o desvio do papo reto. Quem guia também se perde, uma hora é a pedra e outra é o teto. Com a mesma língua que se cobra que se paga, o desvio do papo reto.